A seguir, violão. OSESP ao vivo. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, em gravações exclusivas. Sábado, às 16h30, com reapresentação, quarta-feira, às 22h, pela Cultura FM. Uma hora e um minuto. Cultura FM, 103,3. Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os brasileiros adotivos, segunda parte. Guido Santorsola e Leonardo Boccia. Segundo dados do Consulado Italiano de São Paulo, o Brasil possui cerca de 25 milhões de descendentes de italianos, o que nos torna a maior população de oriundi do planeta. A imigração italiana foi constante entre os anos 1870 e 1930 e presenteou o Brasil não só com mão de obra diferenciada e empreendedorismo, mas também com um temperamento artístico bem distinto daquele que predominava no país até então. Não é por acaso que vários nomes de destaque do modernismo brasileiro, como Malfatti e Del Picchia, são italianos. A herança italiana também foi decisiva na formação de uma cultura musical paulista. E aí estão os nomes de Tagliaferro, Mignone, Guarnieri, Chiaffarelli, Baldi e muitos outros para ilustrar essa afirmação. Os italianos criaram uma cultura de ópera e dominaram o cenário do ensino musical já no início do século XX. Foi o cenário que alimentou o jovem Guido Santorsola. Temos de ter um pouco de cautela ao incluir o nome de Guido Santorsola numa série sobre o violão brasileiro, porque na verdade ele foi um multinacional. Ele nasceu em Canosa di Puglia, perto de Bari, em 1904, e veio para o Brasil com apenas 5 anos de idade. Essa é a principal razão de incluirmos seu nome em nossa série, pois seus anos formativos foram passados no Brasil e aqui ele começou sua carreira de violista e compositor. O ambiente em que se formou, entretanto, foi fortemente italianizado e teve entre seus mestres Agostino Cantù e Lamberto Baldi, mas em suas obras ouvimos ecos do ambiente seresteiro da São Paulo antiga. ouvimos de Guido Santorsola, dois movimentos da Suite all'Antica para dois violões, Prelúdio e Finale, tocados por Fábio Shiro Monteiro e Ken Hasegawa em duo de violões. Aos 17 anos, Guido Santorsola foi a Londres continuar seus estudos no Trinity College. De volta ao Brasil, trabalhou aqui por mais alguns anos e, em 31, foi convidado para trabalhar em Montevidéu como violista orquestral. Mais tarde, ele foi contratado como professor de composição na Escola Normal de Música de Montevidéu, da qual foi diretor por muitos e muitos anos. Santorsola adotou nacionalidade uruguaia e lá viveu até falecer em 94. O papel de Santorsola no Uruguai tem sido comparado ao de Karl Reuter no Brasil. A ele se deve a introdução das técnicas do século XX no ensino do país e a aplicação de um maior rigor de formação estética. Santorsola nunca perdeu contato com o Brasil. Ele passava alguns meses aqui todos os anos e foi visitante dos célebres seminários de violão de Porto Alegre nos anos 60 e 70. É incalculável o impacto que ele teve no violão brasileiro através de seu ensino. Alguns de nossos maiores violonistas, como os irmãos Abreu e Carlos Barbosa Lima, estudaram com ele por vários anos. Como professor, Santorsola era conhecido pelo rigor de leitura e execução. Ele não admitia imperfeições de afinação ou de ritmo e tinha pouca paciência para maneirismos de interpretação. Thank you. de Guido Santorsola, ouvimos o Tríptico para dois violões, três invenções, moderato, calmo e gracioso, com o duo Abreu aos violões. Como compositor, Santorsola é o autor de uma extensa obra sinfônica, mas é através do violão, um instrumento que ele não tocava, que o seu nome está inscrito na história. A sua trajetória é fascinante, é uma vida dedicada a domar o impulso lírico inato com uma extrema severidade formal. É uma luta que foi tomando diferentes aspectos ao longo das décadas. A suíte que ouvimos no começo do programa mostra uma fase neoclássica em que ele escreve propositalmente no estilo barroco e tonal. As invenções mostram uma linguagem harmônica mais pessoal que vai se transformando do barroquismo a uma visão muito pessoal do dodecafonismo. A partir dos anos 60 é que ele adota uma leitura bem radical da técnica dodecafônica, em que o material musical é limitado por séries de 12 sons, mas ao invés de abraçar o discurso fraturado dos dodecafonistas austríacos, ele aplica um ritmo totalmente simétrico e uniforme. A impressão geral, então, é a de uma espécie de invenção abarrocada, filtrada pelo dodecafonismo. Não é à toa que, no Uruguai, ele é chamado de Bach do século XX. Thank you.

ouvimos de Guido Santorsola o primeiro, terceiro e quarto movimentos do Concerto para dois violões e orquestra, tocado por Sérgio e Eduardo Abreu como solistas, acompanhados pela Orquestra de Câmara Inglesa, regida por Henrique Garcia Asensio. Santorsola é um dos autores de violão mais prolíficos da história. É uma obra que inclui concertos, quatro sonatas, várias suítes, dezenas de peças avulsas e música de câmara de altíssima qualidade que ainda não foi objeto de uma exploração que lhe faça jus. Nela, a presença de elementos brasileiros é fortuita. São reminiscências involuntárias que afloram aqui e ali. Um outro compositor italiano, adotado pelo Brasil, escolheu o caminho oposto e deliberadamente faz a utilização de características da música afro-brasileira como uma de suas preocupações primordiais. Leonardo Vincenzo Boccia, de quem vamos ouvir A Coroação do Rei do Congo. Thank you. de Leonardo Boccia, A Coroação do Rei do Congo, tocada pelo duo Bartolone, formado por Giacomo e Fábio Bartolone. É uma obra que descreve o ritual de troca de comando em uma vila de negros. Leonardo Boccia nasceu em 53 em Castro Villari, perto de Cosenza, na Calábria, e teve sua formação como violonista e compositor na Itália e em Berlim. Ele mudou-se para o Brasil em 78, contratado pela Universidade Federal da Bahia, de cujo departamento de música ele é hoje vice-diretor. Hoje ele detém dupla nacionalidade, ele é ítalo-brasileiro. Imediatamente Boccia sentiu fascínio não só dos ritmos assimétricos e do colorido barrento dos rumos modais específicos da música afro-baiana, mas ele também se deixou absorver pelo caráter xamânico e hipnótico da música ritual do candomblé e de suas implicações sociológicas e antropológicas. Os frutos mais suculentos dessa imersão são os 5 Prelúdios Negros, a obra mais conhecida e tocada de Leonardo Boccia. Thank you.

de Leonardo Boccia, 5 prelúdios negros, Capoeira, Águas de Oxalá, Afonjá, Rucungo e Iara, tocados por Paulo Inda ao violão. Leonardo Boccia não é um compositor de desenvolvimento linear, ele é um compositor de projetos. Ao longo dos anos, ao invés de fazer com que cada peça adicione um tijolo ao edifício construído pelas anteriores, ele tende a se interessar por um determinado assunto ou ideia que ele desenvolve de maneira completa e autossuficiente. Talvez isso seja fruto de sua ligação com as artes cênicas, é um trabalho que ele desenvolve com tanta intensidade quanto a música. Um de seus projetos educacionais recentes é o da adoção das claves naturais na escrita para o violão. O violão, como todos sabem, é um instrumento transpositor, ou seja, tradicionalmente a sua música é grafada uma oitava acima do som real, em clave de sol. Esse é um costume consolidado desde o século XIX, mas que oferece alguns problemas para o violonista que tem de trabalhar com uma pauta congestionada e fica com uma percepção um pouco distorcida da sua real tessitura. Leonardo Boccia escreveu uma coleção de peças em duas pautas, em claves de sol e fá, como se fosse um piano, em altura real. Este projeto foi desenvolvido junto aos alunos da Federal da Bahia, que tiveram uma significativa melhora de leitura e de entendimento musical nesse processo. Thank you. de Leonardo Boccia, duas paisagens e visões, imagens noturnas e baianas em movimento, ao violão Vladimir Bonfim. Nossos agradecimentos a Sérgio Abreu, Fábio Chiro Monteiro, Fábio Bartolone, Paulo Inda e Leonardo Boccia pelas gravações mostradas nesse programa. Se você quiser enviar seus comentários, por favor escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por escutar o programa e até a próxima semana. A Cultura FM apresentou Violão com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina. A seguir, Pianíssimo. O piano, seu repertório, seus intérpretes. Metropolitan Opera. Transmissões da temporada 2007-2008. Neste domingo, às 15h. Wolfgang Amadeus Mozart. O Rapto do Serralho. Ópera apresentada no dia 3 de maio de 2008 pelo Metropolitan Opera House de Nova York. Diana Damrau, Matthew Polenzani, Christian Zygmundson. Cor e orquestra do Metropolitan Opera, sob regência de David Robertson. O Rapto do Serralho. Domingo, às 15h, pela Cultura FM. As mil e uma interpretações. Turíbio Santos propõe a escuta do intérprete. Todas as segundas, às 8h, pela Cultura FM. Promover a responsabilidade cultural através da música. Oferecer elementos para a compreensão do mundo em que vivemos. Formar cidadãos. São esses conceitos que permeiam a programação das rádios Cultura AM e FM. A Porto Seguro acredita nessa proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. Saiba mais no site www.culturafm.com.br. 333 Porto. O telefone fácil da Porto Seguro. Na Companhia da Música, o programa do fim de tarde da Cultura FM. Histórias e curiosidades do mundo musical com Vicente Adorno. Na Companhia da Música. Segunda a sexta-feira, às 18h, na Cultura FM. Discoteca Básica. Obras de referência apresentadas pelo crítico musical Lauro Machado Coelho. Discoteca Básica. Domingo, 20h, na Cultura FM. Arco em Movimento. O aprimorado repertório das cordas na escrita da música ocidental. Arco em Movimento. Os voos da técnica instrumental. Domingo, 21h.